Dois, Salvador, boa noite, 9:30, bom dia. 2:30 para Timba, baixo, checou. Boa noite, 9:30, tráfego avistado, autoridade pouso pista 1-0, ajuste 1-0-2-0. Vento variável com 2 nós. Ok, ajustado, 6:20, crise pouso, pista 1-0, boa noite, 9:7. Boa noite, 9:30. Ah, sempre tá aqui 3, 1-5-2. Boa, desce para 2000, chegada Mare. Ajuste 1020. Pode estar. Só 1 minuto para a cópia Maceió, repara a subida a Puca, 350 já aprovado. 350, Puca, Guedes, 994. Para a taxa, gol 1905, PLD 183, Maceió 240. Via Índia e Alfa até ponto de espera da 10, já 18.95 com a torre, 198.95, ajustado 1020, gol 905, morro. Aprovado, Índia e Alfa, ponto de espera 295, começo de comunidade, boa noite, assim. Maceió 350, rota ao período 58, decola 90, curva esquerda, subida Pocajamo, transição Caju, 51-42 o transponder, controle 120.8. Maceió 350, rota ao período 58, decola 10, com curva esquerda, saída Pocajamo, Caju, após o transponder, 51-42 e o controle 208. 994, correto, 03, portão, se encontrando posicionado. Vai chamar para o Paulo Salvador, boa noite. Bom dia, boa noite, 96, drop. 96, boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Alfa, Juliette, para canal, boa noite, 96. Obrigado, sempre táxi. Gente, aguarde no 714. Obrigado. 08, 608, obrigado, tenha um bom trabalho. 205. Salvador, boa noite, voo 1805 na Pucas e Barcos da 2000. 805, boa, contato radar Fadal 370, Pucas, Jamos e Par. Pucas, Jamos e Par, obrigado. Estou com o tráfego da Gol, agora parqueando no portão 4. E estou com o tráfego da TAM, que vai iniciar o táxi, vai fazer a retaguarda no 704. Aprovado o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá 18.95 com a torre, 1020 no ajuste movimento. Mundo no 8.95. No 7 no 4, após as 2, a cauda está livre no 2, chame táxi. Mas a Charlie 97 na 4. Escuta, prossiga. Só pra confirmar a posição do Airbus. Agora cruzando o portão 5. Salvador, bom dia, o RB746, gente da Delta, RB746 livre, TAP 3000 pés, 1020 ajuste. E TAP 3000, bem-vindo, RB746. Boa noite, TAP 3152, está pronto no ponto de espera da 120. 3152 autorizado, aliar e decolar, pista 10, vento de 320 graus com 2 nós. Decola da 10, TAP 04 da TAN, livre final LS3, reporte estabilizado. Para estabilizar, TAN 3152, decola 247, controle 120, decimal 8. 208, TAP 3152, boa. Autonomia alterna, Recife. 805, chame Recife, 12685, alterne 12545. Ok, chamaremos Recife, 12685, 2545, obrigado. Bom trabalho, voo 805. Igualmente, bom feriado. Salvador, boa noite. TAP 3152. 3152, contato radar na decolagem, estadual 330. Recife, Pucajamo, Aracaju. Direto para o 330, Pucajamo, Aracaju, 3152. Salvador, uma boa noite, 1794, próximo ponto de saída, 1-0, pronto. 714, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, igual no 714. Vento 330 graus com dois nós. Cada linha declarada no zero igual no 7.4. Delta 3170, prolação Delta, está atingindo 170 agora. 3170 da TAM, muito boa noite. Acena identificação pro EDTAP 4000 pés, ajuste 1020. ETAP 4000 com 1020, OTAN 3170. Objet 6746, descendo para 2020. Livro final e ADS que foi reposto estabilizado. Descendo para 9504, controle. Na escada, prossiga. Também agora a torre 11895, bom feriado, bom pulo. 1895, da 9504. Belém, 380, rota Pesulo 41, decolo no zero, curva esquerda, perfil da Momo, subida Momo, transição Trova, 51-46 transponder, controle 20.8. Centralizado Belém, 380, via rota de plano de voo, via SZ-141, rota Caldão no zero, primeira curva de à esquerda, o perfil da Momo, transição Trova, acena 51-46, controle 20.8, 35-37. Negativo, subida Momo, transição Trova, chame quando pronto no 01 para o posto final. Sim, tá bom, para o posto final. TAM 9504, autorizado pouso pista 10, vento de 330 graus com 2 nós. Livre pouso na 1-0-9-0-4. Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle? Ano 7 no quadro, decolado 5-0, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 714 na PUCA, usando 2000. 714, contato, Sabel 230, perfil PUCA, Jamo, Aracaju. 230, PUCA, Jamo, Aracaju, boa noite, 714. TAM 9504, no solo 52, livrando a sua direita, pós tem táxi aprovado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62. Alfa, Kilo, Pátio 3, 62, TAM 9504. Romeu, Romeu Golf, boa noite, sendo identificação desse 50 pro EDTAP, confirma transporte de enfermo. Ah, Como é que se voa na altura de 60 na frente de casa, não é um negócio. Controle Salvador 3152, pode voar para o Maceió. 3152, solicite diretamente ao centro Recife agora. 12685, alternando 12545. 2685, 12545, 3152. Vou aguardar o número 2 no setor, mantendo a escuta e chame na torre 1895, ok? Comer 20, leu a seleção etapa 3170. Aguardando para o que vai funcionar. Boa, 994, sente o número 2, aguarde. Duna da presente? Como vou a Duna 10 para 4 mil pés, ajuste 1020. Direto Duna, 10 para 4 mil, não tem nome. Fala, Fox, prossiga para a torre. Muito bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque do pátio 1, posição número 5, para o pátio número 3, posição número 8. Portão 5 para o pátio 3, gol, Golf Uniform Fox, na escuta permanente. Afirmativo, senhor. É, a cauda pode passar através com a posição número 6. De grau. 2 dias está autorizado. É a torre 118-95, bom pouso. 185, obrigado, bom senhor, bom criança. Na 3170, 10 para 2000, 1020. Livre final e LS X-Ray, reposto estabilizado. 2000, como é 20, está autorizado. Final X-Ray, da 3170. Gol 1714, chama Recife 12685, alterna 12545. 2615, 2545, melhor boa noite. 268585. Positivo, 2685, 2545. De 15. 517.58 a bordo, de manhã de 4 horas e 30 minutos, ao inferno, Carajá, pronto para partir. Trip 5317, 3 ataques para a direita, via Índia Alfa, no ponto de Chuapis no 0, torre 1895, ajuste 1020, trip 5317. Centralizado ataque para a direita, via Índia Alfa, no ponto de espera 5895, ajuste 1020, 5317. Gol 1994 na escuta da torre? Na escuta, 1994. Gente, após o trip, a sua causa autorizado. Acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Após o trip, está autorizado. Gol 1994. Estabilizado. Acima. Corre 1895 ou 1895? 1895. 1895. Ah, obrigado. 1895, bom feriado. Igualmente, bom feriado. Romeu Golf, desça para 2.000 pés, ajustado 1.020. Ele final em LSX, reporte estabilizado. Aqui eu desço para 2.000, livre mesmo, reporte estabilizado, né, Golf? Jet 746 no solo 0401, a livrar à sua direita, após tentar ser aprovado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, né? Pode ser da Juliette, 746.